Esse é o novo Mega Robson. Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Bora começar a pressão, hein? Finalmente nos encontramos. Vocês não imaginam a minha alegria que é estar aqui. Que saudade, eu tava do peozinho. Ansiosos, chegou. A hora de dançar, relembrar e curtir com o DJ mais eletrizante do Brasil. Sim, ele mesmo. O teu DJ, DJ Júnior. O eletrizante do Pará. DJ Júnior, eletrizante. Bora, eletrizante. Júnior, eletrizante. Vai pra cima, DJ. Vamos matar essa saudade? Agora. Então, que comece o espetáculo. Vai, eletrizante! Alô, Piazinho, avisa que eu cheguei! Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, meu... Bora, meu eletrizante! Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, meu eletrizante, bota o rock pra endoidar. Bora, endoidar! Alô, Piazinho, chegou! A hora de colocar fogo no parquinho! Chegou a hora de botar pressão! Bora, Thiago! Vai, fogo, fogo! Eu tô muito louco. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Desce e sobe. Sobe e desce. Fonte de energia isso, não foi? Sobe e desce. Sobe e desce. Deixa na batida. Chama o teu fogo, malvadão. Chama o malvadão. compromisso, levanta a mão aí. Quem não quer saber de compromisso aí? Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí. Então vai botar o rock pra endoidar. A regra do rolê é clara, só não pode morrer. O resto pode tudo. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai! Você vai beber, vai chorar, vai beber. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Bora, minha série! Você vai beber, vai... A hora é essa! Tchau, papai, vai. Bora, Juninho Eletrizante, pega essa cachorra. Bora, Juninho Eletrizante, pega essa cachorra. Vai, fogo, fogo. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, três, pega, dois, pega, três, dois, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Me joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que faz? Meu, puxa o carretel. Joga, puxa, joga, puxa, joga. Joga, puxa, joga. Ah, é esse aqui. Ah, é esse aqui. Vai doidando, vai doidando. Ah, essa aqui. Ah, é esse aqui. Toca, DJ. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado todo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Joga tudo mato, não se apaixona. O meu amigo Lobo, o dos humildes, ele, minha amiga Jennifer, feliz, ela... tá feliz da vida que foi sal, papai. Cuida que entra no carro, bicho, agora vamos dar um tiro. Leve ela no... 2-1 pro Leão. Pega a visão como um complexo, tá lindo. Qual era aquele time lá? Era o Vasco, né? Tá na parte de Deus, que permanece essa tranquilidade na comunidade. Rapaz, minha amiga Erika Carneiro também. Porque estão fechados. Tô ingrato, né? Se é do tempo muito avançado, é bastante usar e quer. Entra na minha santa fé, eu ajudo muito, né? Vou fazer o que ele é. Kleber, vim na quinta do uísque. Também tá comigo. Esse cara tem moral. Se me perguntar se nunca voltei nada, pode revistar. Pode tu me falar. Beijinho pequenininho, na bunda da dona. Beijinho pequenininho. Vai sacar valona, vai, vai. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona. Vai, doido, vai, doido. Vai, doido. Passa lá em casa, na minha roupa. Fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. DJ Udi é o brabo, pô. Volta, volta, volta, volta. Tô com saudade daquela cicadinha. Deixa eu tocar. Eletrizante, toca aquela que machuca. Eletrizante, toca aquela que machuca. É Blaster! É aquela que tu quer, Blaster! Eletrizante, toca aquela que machuca. Nem o sol, nem a lua. Nem as estrelas, né? Nem as estrelas brilham como o seu. E você vai? Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Oh, oh, oh. Amar. Amar é admirar com o coração. Raulinho e Thiago Boqueu por ali também. Uma gama, chegaram junto, abração. Um pouco consigo distanciar o amor que sinto por você. E você, bebê? Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. Charlie do vocês fanáticos, a hora é essa, mano. Vai! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Nem as estrelas brilham como o seu. E aí, Maia da série? Vou gritar. Abandona, Maia! Que te desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Toca, DJ! Olha que tá. Se vai rolar, eu tô aqui. Já tá tarde, já? Sei que já é tarde, rodei as tarde, mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem. Amigo Balsa na CL e também o Braz. Estamos juntos, mano. Já bravo, porra. Quando lembrar da gente, sou vacilando a roupa. E você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas. Já sabe que o vaqueiro é quente e deixa. Quando lembrar da gente, sou vacilando a roupa. E você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas. Já sabe que o vaqueiro é quente e deixa louca. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo, vai ser brabo. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo. Onde é que vai? Bruno GDC! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. É pra ir doidar no pezinho! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador. Meu amigo Tinho, baratinho da série agora! E o Júnior Eletrizante. Fala o nome da emoção, fala o nome, fala o nome. E o Júnior Eletrizante. O meu amigo, já sabe que... o empresário Baraque. Alô, Baraque. É o Ubi que comanda a América. É a nova loja que comanda o Biguri. Now this is a story all about how agora. My life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you. Vai no batidão, vai no batidão. Para sorrisinho, para sorrisinho. Parabéns, Jim. Xingu na lenda, tá comigo. Érica Carneiro, bora, Érica. A chuva. A chuva cai lá fora, nós dois tá aqui dentro. Tem que surta, vai, coisa de uma vez. O samba, paque, paque, paque, bonito. Viu, Thiaguinho? O bicho virou um monte de acatou. É desse jeito que eu adoro. De colete de radinho, campo essa amor. E minha xereca pisca. Fera de verão! Fera de verão é rede no baile do 12. Gaga e Anchia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que ele fica parado. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Oh, aí não dá pra passar, que ele fica parado. Aproveita o vulco pra sarrar. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Paradinho da cena, a hora é essa, mano. Era atual. Sal, sal, sal. Então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então. O Plaster Bill é o Bill dos Fogos. Bora, Bill. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá fluindo. Mas essa aqui é a música do momento, te liga só! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Vai, Júlia! Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo. Muita saudade nessas horas, pelo amor de Deus. Sinto saudades, o que gente não viver. Que tu queria? Eu só queria uma chance pra te provar. Você vai? Eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou. Você vai? Realiza os teus pensamentos e puro amor. Por esse louco, né? Por esse louco amor, eu pago o preço que for. Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Até ontem só queria beijar na boca. Vida louca! Priscila Matarazzo, aí Priscila! Dinheiro, abraço aqui do Júnior! Que tu queria? Diz pra mim! Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas. O meu grande parceiro DJ Marcelo! Meu coração ficou! O Lorde das Marcantes! Esse cara é parceiro particular aqui do Júnior! Aventuras não vividas! Comer... Fechado com a nossa segunda do Caribe também! Bora, Marcelo! É nós, mano! Mas foi no teu olhar! Sossegui. Jura pra mim? Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a vida, a vida? E a minha vida mudou da noite pro dia. Oh, oh, oh. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia. Peraí, deixa na batida, na batida. As mulheres que estão sofrendo pelo ex nessas horas, meu irmão, pelo amor de Deus, vou puxar. Não me ligue mais, me deixa que a dor vai passar e o meu amor por você acabar. É doido, doido. Acabou. Mas fico aqui pensando em nós dois. Mentiroso. E nos momentos que ainda esqueço. Ai, bebê. Ao som do clube som, com o DJ Juninho, consagrado. A paixão da galera. Vou amar você. Te mandar áudio pro ex, porra! Seu nome é telefone, oh! Hey! Seu nome é lista, agora não tem mais ninguém. Hey! Não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. E eu amo tanto tempo. Bora pra si! Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Rodrigo Carvalho, não chega, maninho, rapidinho! Liga, vou atender. Mas não é não, é só buscar. Não finge que já me esqueceu. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Alô, Barak Butimarcas! Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Pega, mandona, Barak! Pra onde você... Ele que lançou as novas lojas aqui com o Mando Benguí. Eu atendo. América, papai! Eu tá fechado ou não tá? Nada de hoje. Tu sabe. Não sei ficar. Chega a cobrar. Eu vou mexer no lado. É só mandar um sinal dizendo que você vai mudar. Vai? Chega a cobrar. Eu vou mexer no lado. É só mandar um sinal dizendo que você vai mudar. vai, canta aí, canta aí. Só vocês! Vai me dizer se era pra sempre. Isso é amor. O quê? Ou uma doce mentira. Ô, oh, bebê! Bebê. Mas quando está só, se morde, né? Se morde de amor. Rolando na cama, chama o meu nome. Mas eu não quero, viu? Lobo dos humildes, nessas horas ele vai estar relembrando as melhores coletrizantes. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Para, Jennifer! Coração quebrado e orgulho inteiro. E pra amar, amar, nasci, jamais será bem. Já não quer mais, a grande surpresa. Viver assim, vai se morrer. Vai se morrer de amor. Com você, acordo na esperança de te ver. O quê? Eu entendo porque você me deixou. Se eu te entreguei meu amor, fala pra mim. Estou aqui pra te pedir perdão. Não foi, não? Não foi minha intenção. Fala, Queiroz! Te magoei, foi sem querer. Vamos, Rodrigo Carvalho, não chega, Rodrigo! Quer reviver a nossa história, reinventar o nosso amor. Charlie dos Fanáticos. Para já. Poderão afogar nosso amor. Eu e você. Eu e você. Ardente fogo da paixão. Como o sol e o verão. A noite e o luar. Vivo sem você. Que uma menina apaixonada. Queria só me ouvir, só isso. Nada, você nasceu pra mim. Aí você é louca? Sou louco por ti. Louco por ti. Será que tá louca? Será que tá louca? Será? Eu quero ver se tá louca agora, meu irmão! Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez difícil. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Precisa, bebê, precisa. Porque ninguém vai conseguir separar vocês. Quem sabe vai cantar. Vou deixar quem será. Diz pra mim. Me diga quem será. Diz pra mim. Esse cara que te liga. Quem será? Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Joga, joga, joga lá pra cima. Bora endoidar, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Retorna na hora! 3, 2, 1! Vai, fogo! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, fogo no parque, então fogo no parque. Pra cá. Puxa, DJ. Sal, Bruno GDC. pai tá on. O pai tá on. O pai tá on. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que ele é foda. Fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, super. Júnior, me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Tá solteira, tá solteira. Agora, DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Senta tudo. Vira, vira. Thiago Bocão, meu amigo Raulinho por ali também, um abraço. Tô solteira, tô solteira, tô solteira, solteira agora. Ah, tu tá solteira? E ela tá mãozinha. O bicudo, o pulo e o burra. Todo mundo juntinho. DJ Leandrinho Rex. Ele falou hoje, camarote é nosso. Da série Brozinho Maia. Bora Queiroz. Bora Dinho. O Balsa por ali. A minha CL tá lá. Vai rolando, vai rolando essa bunda. Eu quero ver você dançar pra mim. Minha faixa roja. Mas só pra quem mete aquele PT no domingo e na segunda-feira já acorda agradecendo. A malvada. A malvada da morte. O cara chutado, meu irmão. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Agripinho, eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Agripinho, eu passo mal. Daquele pique passa mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Agripinho, eu passo mal. É aniversário do Dique. Se for magrinho, eu me amarro. Parabéns, Dique, bora, sorrisinho. Agora. Sobe e desce. Desce, sobe, sobe. Sobe e desce. Sobe e desce. Avisa que sextou. E hoje é sexta-feira, minha vida roça lá. Dane tudo em rapariga, fuma cigarra com pai. Veja a muda, muda, muda. Para lombo dos humildes, que é pressão, papai. E hoje é sexta-feira, minha vida roça lá. Dane tudo em rapariga, fuma cigarra com pai. Veja a muda, muda, meu. Mas de galera com eu. Manda foto pra ele. Bora começar, bora começar. Bora começar, bora começar, bora começar. Começar! Deixa no sax, deixa no sax. O bicudo, Maia da CL, tá comigo. Vai. Diferente, né? É o eletrizante! Lá vai fogo! Balança, balança, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança, rock, balança, balança. Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Me chamou pra sair, eu respondi que ia ver. Vai ver? Vou ver. Vai ver? Vou ver. Vou ver a forma de mandar você. Vou ver, vou ver. Esse programa. Várias queixas de você. É doida. Amanhã eu tô no meu cerato. Estamos juntos e misturados. Quero ser seu namorado. Pede pra ela voltar. Voltar, rapariga. Se você tá completado, tá difícil demais. Saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delírio, fico louco. Você desce, me excita, manda colocar de novo. Pela nossa transa, anda toda demais. Volta, rapariga. Alô, Bel! Eu tô aqui sofrendo na solidão sem você. Minha amiga Ludmilla, o Caio, o Bruno, a Cecília Matarazzo também daí comigo, abração. Achei que poderia. Meu amigo Fábio, da ótica, a Salissa. E a primeira dama, E aí, Fábio, abraço aqui do Júnior. Você tá na emoção, tá com o chá do Farage, que tá tudo certo. Pode voltar, voltar, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais. Que saudade da terra. Pega, mas eu acho muito firme essa batida. Sente o som, sente o som. Quero você, bebê. Quando lembrar da gente, só vai tirar da roupa. Aí você vai querer meu beijo na boca. Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco. Quando lembrar da gente, só vai tirar da roupa. Até essa é a faixa, né? Meu beijo na boca. Que fala, né? Me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo, vai ser brabo. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo. Onde é que tá? Fala pra mim, se vai rolar, eu tô aqui. Sei que já é tarde, eu vou derrastar, mas você insiste em esconder. Eu sei que já é tarde, tu te esconde, minha filha. Eu sei que tá tarde, mas a partir de agora, o eletrizante vai começar a puxar uma sequência aqui. Isso. Tava duplicado, o pitch voltou pra 80. Tava em 190, puxou pra 80. DJ, vai! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Cadê essa saudade? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo. Guardaram na mochila do Jefferson. Por você sofrer. Não vá. Ameacei ele. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Aí você! Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Tem os DJs do Rob lá no Balada Show, bairro do Marco. Domingo no Sítio Spa, Segunda Caribe. Pra aquele casal que é apaixonado. Cadê aquele casal que é apaixonado de verdade aí? Tanta saudade. Tanta saudade. Ela não se despediu. Se tiver casal aí, tu canta pra ela, ela canta pra ti nessas horas. Só você e ela, bebê. Pode mandar. Pode mandar. Eu e ela. Lançamento também aí oficial do DJ Marcelo, o Lorde das Marcantes, ela, na carreta Fênix. Ela, é domingo dia 15. Início 2 da tarde, hein? Desejo, lá no Hangar do Manga. Pense, é. Vai explodir. Quando pensarem que a carreta parou, ela volta das cinzas. É pra você. Aumenta o dobro. Nossa, você, já se fazer de doido. Deus, quando pensar que parou, a Fênix e volta. Ai! Eu gosto dessa batida, eu gosto dessa batida. Para meu DJ, para meu DJ. 3, 2, 1. Essa aqui faz o cara lembrar do pai dos filhos dele. Tu é doido, DJ. Onde você vai estar quando voltar pra você? Cleber! Eu preciso. Vira aqui, tá, vira aqui. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Eu preciso, preciso. Preciso te encontrar. Calma, tigre. Não importa o tempo que passa, né? É Raul. Eu sei que um dia você. Calma. Não vou perder você. Eu sei que vou. Só te olhando, viu? Mas não vem pra te amar. Para Thiago Boquinho. Vem te deixar. Parceiro Felipe Comissário do Robson também tá aí com a gente. Eu, e aí, DJ? Amor, sinta à vontade, viu? Mas não tem. Meu amigo Nico! É o Nico do Uber, né? Onde você vai estar? Ele e o Palio das Marcantes! Eu preciso explicar. Valeu, Cido dos Fanáticos! Alex MDB também tá aí juntinho comigo! Jamais vou te esquecer. Ele esqueceu o nome do amigo dele, que faz! Me encontrar, não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você. Quem sabe vai cantar, quem sabe cantar! Eu perdi você. Eu sei que foi eu que errei. Fui um tole. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Sei que fui ok, mas não tem. Machuca! Pra fechar o caixão. Mas eu quero ouvir vocês cantando bem alto aí, viu? Quem sabe vai cantar, quem sabe vai cantar. Solta a voz, peãozinho! Sempre nós se amou, que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, vamos. Tá bonito! Vamos conversar. Talvez eu esqueça louca e é verdade pouco. Mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui. Quando meu corpo que nós. Queria te amar. Hoje! Hoje não sei quanto só. Depois daquela briga, acabou com tudo. Solta a voz, P.O. Bem alto pra ficar bonito, pra ficar bonito. Agora eu consigo entender. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. Vocês, vocês. E eu já sei que tem outra mulher. Aí tu chora, chora. Eu choro sem ti. Porque me deixa assim. Eu nunca entendi. Se eu fosse você, escorria no bar, pegava mais uma cerveja, R2, mais um combo. Partida do Brasil. Esse CD vai ficar marcado na história. Vai. E aí, Balsa da CL. Meu amigo Braz! Bora, Braz, na série, é nóis! Volta, volta! Volta pra mim, tô com saudade. E esse set, esse CD, eu te amo. O show do eletrizante! É sempre nome de sorte esportiva! O meu empresário, Richard Christian! Esse é parceiro do Júnior! É fechado com a emoção! sorte esportiva na parada. Meu amigo Dinho, ele falou eletrizante no setor, não posso perder. Belzinho tá dominado, minha série. Caradinho. Leandrinho Rex. E a Prozinha? É Pro! Confirma! Toca, Júnior! Você já falou, agora eu sou da CR. Tocando belas canções pra você me escutar. Eu quero, minha filha. Quero te olhar, nem que seja de longe, te admiro. Meu amigo Kleber, o Iraquida do Whisky. Ele é parceiro do Júnior, ele é parceiro do Rodrigo. É nós, Kleber. Gino da CR, é nós, Gino. Mais uma, lobo! Tenho uma história pra te revelar, um segredo que eu não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste. Não se assuste, não. Valeu, Bruno! Bruno GDC, você, o Danilo, a Dani, bora, Thalia! Apaixonei, fiquei tão calado, guardei. Bora, Luquinhas! Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Esqueci seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar na próxima bar. Cadê o artista? Com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. Eu me apaixonei, a menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado mesmo morto. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Você vivia vagar. Minha amiga Leti. Os pensamentos meus até. E aí, Leti? Depois aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu. Essa aqui. Essa distância. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Diz pra mim, bebê. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar. E vale ressaltar que o Remo venceu mais uma na Série B, viu? Meu amor. Galera do Leão tá feliz, porra! Sofrendo, sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um fim. Sigo sem destino. Sozinho já não sei pra onde ir. Parceiro Fábio da Ótica Alissa. Estamos juntos, ele que vai estar no aniversário também no domingo, dia 15, não é isso? Ele já, parabéns, mano. Essa distância só me faz sofrer. Lobo dos humildes, segura essa que se tu conseguir. Me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço fim. Vai, eletrizante. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecha os olhos, vejo você. Só você, bebê. Quando Da putaria, movimenta do cabelo cacheado, da cor do petrado. Já pretinha bem. Hoje eu acordei. Já vi ela dançando. E aí estou no quarto, olhando o seu. Toda do cabelo cacheado. Lembrando do nosso amor no passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, eu tenho. Sabe que a preta do cabelo cacheado é diferente. Os pelados dentro do carro, com o vidro fechado. E o som do cabelo de lado. De quatro, paramos e sente a fúria do meu amasso. De lado, de quatro, pra te deixar meu pai te dando aquele prato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, eu bem, eu vim com o meu relato. Nós dois pelados, vai todo o carro, o cara nas águas de plástico, o plantão foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me... Lá vem ela. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Bora, Raulinho, bora, Thiago Boquão. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Na boca, na boca. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Sua pisa, te abraça com a tua e vai pra cima, meu irmão. Passarinho, olha Leandrino Rexer, ai, ai, ai, passarinho. É o barulho do DJ quando sua caixota forte. Digo aqui na cinta, parla é um detalhe. Se impressiona com a postura e o sorriso em covarde. Então brota com as amigas pra fazer uma imagem. Ela cavalga por cima e não tem piedade. Toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. Vou deixar só por cima. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. De tudo deixou suar, você tá com hematoma. Toma, toma.

Mark Pérez que chegou pra ficar. Marca da loja RW Multimarcas, meu amigo Renan. Bora, Renan!